Este é o Segurança Legal, episódio 79, gravado em 18 de junho de 2015. Resumo de notícias ampliado. Neste episódio, fazemos um resumo de notícias ampliado com Fábio Assolini. Segurança Legal, com Guilherme Goulart e Vinícius Serafim. Um oferecimento Brown Pipe Consultoria. Sejam todos muito bem-vindos e estamos de volta com Segurança Legal, o seu podcast de segurança da informação e direito da tecnologia. Eu sou Guilherme Goulart e aqui comigo está Vinícius Serafim. Tudo bem, Vinícius? Como vai? Olá, Guilherme. Tudo bom? Tudo certo. Sempre lembrando que para nós é fundamental a participação dos ouvintes por meio de perguntas, críticas e sugestões de temas. Para isso, estamos à disposição de todos pelo Twitter, no @segurançalegal, pelo e-mail podcast@segurançalegal.com, pelo Facebook, facebook.com/segurançalegal e também pelo iTunes. No nosso site você também encontrará um link tanto para o iTunes quanto para o feed, para que você possa assinar aí o podcast no seu agregador preferido. Não podemos esquecer também que esse podcast é uma iniciativa da Brown Pipe Consultoria, uma empresa especializada em consultoria em direito da tecnologia e segurança da informação. Um dos serviços prestados é o teste de invasão, ou pentest, onde sua empresa consegue descobrir o que um atacante pode fazer na sua rede e nos seus sistemas. Para saber mais sobre este e sobre os outros serviços, visite www.brpe.com.br. Hoje, pessoal, faremos um episódio um pouquinho diferente. Começamos a gravar hoje com o nosso amigo Fábio Assolini, o resumo de notícias, e o papo estava tão bom, né, Vinícius? Que a gente acabou estendendo. Fizemos um resumo de notícias ampliado, onde conversamos um pouco mais de tempo daqueles assuntos. Diga, Vinícius. Não, e a gente só não estendeu um pouco mais, porque o Assolini tinha um compromisso logo depois da gravação. E senão teria sido até um pouquinho mais longo. Mas ficou bem legal, foi um bate-papo bem interessante. É sempre um ótimo papo, um bom papo quando o Assolini participa. Enfim, se você não quiser ouvir o contato dos ouvintes, vá diretamente para 26 minutos e 5 segundos. Então tá, Vinícius, o primeiro não é bem um... Não vamos ler um contato, mas sim vamos fazer um agradecimento ao nosso ouvinte Eduardo Castro, que nos enviou um texto bem legal, né? Ele mandou um texto sobre o uso do PGP dentro do Facebook, né? E vamos dizer assim, oferecido pelo Facebook, né? Sim. Muito interessante o texto. Até traz uma briguinha ali entre Facebook e Google na história. Uhum. É bem interessante. A gente só não vai entrar mais a fundo nesse momento agora sobre o assunto que o Eduardo nos mandou, sobre esse texto dele. Porque a gente vai usar isso aí, acho que num episódio. Dá um episódio inteiro. Esse texto que ele colocou, inclusive os dois textos, na verdade, que a gente acabou acessando, né? Então, a gente agradece ao Eduardo Castro. A gente vai trazer esse assunto, sim, pro episódio. E os nossos ouvintes aí aguardem para saber exatamente qual é. Se já não sabem, né? Ou se quiserem pesquisar na internet enquanto isso. Mas aguardem que a gente vai trazer aí um episódio sobre essa questão. Sobre o Facebook explorando o PGP, se colocando quase como se fosse uma autoridade certificadora aí com relação ao PGP. Bem interessante. Interessante. Obrigado, Eduardo. O próximo comentário é um comentário de um anônimo que não se identificou, né? É sempre bom dizer, se você quer contribuir com o podcast, mas não quer se identificar, nós habilitamos ali a opção de comentários anônimos e você pode ficar bem à vontade aí para fazer as suas observações. O que disse o nosso ouvinte anônimo, Vinícius? O nosso ouvinte anônimo, ele deixou um comentário lá no episódio 54, que trata dos atributos da segurança da informação. Um episódio que a gente gravou lá em 2014, em julho de 2014. Ele diz o seguinte... Quase um ano. Senhores, bom dia. Gostei demais do assunto tratado nesse episódio. Foi para mim um revival do meu TCC. Apresentado no meu curso de Direito. Olha que interessante. Ah, que legal. A prova produzida no meio eletrônico. Muito bem abordado o tema pelos senhores. Na medida do meu tempo, pretendo acessar todos os demais episódios. Parabéns. Muitíssimo obrigado, caro ouvinte. Anônimo, eu ia dizer o nome desse, cara, anônimo. Mas é, mas se que, você que estiver bom, nos ouvindo, é interessante saber que o seu trabalho foi sobre, foi no curso de Direito, né? Porque no curso geral, de Direito, E tratou os atributos de segurança da informação e tal, foi bem na área. De repente, até interessante nos, se for possível, nos mandar uma cópia do seu TCC e tal, pra gente dar uma olhadinha, tá? Pra ter uma... É o que eu ia dizer. Já que junta essas duas áreas, né? Isso. Não, eu ia dizer pra ele se identificar, de repente, se ele ouvir esse episódio, pra que ele nos envie um e-mail, aí, algum tipo de identificação, pra que a gente possa, se for do interesse dele, ler no ar, inclusive, mais informações sobre o trabalho dele. Pode ser interessante. Já o próximo contato, Vinícius, vem do nosso assíduo ouvinte, frequente contribuinte aqui, que é o nosso amigo André Caresia, que deixou um comentário lá no episódio 73, Ética e Tecnologia. O que disse o Caresia? Bom, o nosso amigo André, ele escreveu uma mensagem um pouquinho longa lá no episódio 73, Ética e Tecnologia. E ele começa elogiando o episódio, dizendo que o episódio foi irretocável. Ele faz algumas referências filosóficas aqui a respeito do assunto que a gente tratou. Tá lá, ipsis literis, para quem quiser ler nos comentários do episódio. E ele cita aqui, eu vou pegar mais esse ponto aqui, ele cita um documentário chamado Por Que a Beleza Importa? Tá? Do filósofo conservador britânico Roger Scruton. E ele argumenta que durante 2000 anos o homem construiu coisas belas inspirado na natureza criada. As coisas belas são sempre úteis. Nos últimos 100 anos, porém, o homem passou a construir coisas úteis, sem se preocupar com a beleza. E essas coisas úteis sempre se tornam inúteis em pouco tempo. Aí ele, inclusive, dá o link para uma cópia legendada do vídeo que tá no Vimeo. Então vamos colocar esse link lá no show notes. Eu confesso que eu não consegui assistir ainda, mas eu vou assistir. E tá lá, a gente agradece mais uma vez a participação do nosso amigo André Caresia. E eu lembro também, Vinícius, do filósofo italiano aquele, do Mondin, Guilherme. Batista Mondin. Isso, Batista Mondin. Que escreveu a Introdução à Filosofia. Isso, nesse livrinho dele de Introdução à Filosofia, ele fala que um dos problemas da filosofia é o problema estético, né? Sobre saber o que é o belo, o que é a arte, essas reflexões aí. Interessante. Me lembrei disso, desse livrinho introdutório aí, com essa referência que o Caresia faz. Muito obrigado, Caresia. E o Mondin reclama dos Beatles nesse livro. Eu não lembro dessa parte. Sim. Pois é. Interessante. Mas enfim, fica aí então a referência, a gente coloca a referência então do livro do Mondin também ali no show notes. Apesar de reclamar dos Beatles. Né? Apesar de reclamar dos Beatles. O próximo ouvinte é o nosso amigo também, que já fez várias contribuições aqui, o Rafael Pimenta. Lá no episódio 75, Cavalos de Troia do Estado, ele faz uma referência aí. Interessante, ele faz uma crítica, ele discorda da gente. E isso é bom dizer que isso é sempre muito importante também. Essa é a essência da coisa, né? A gente fica feliz de ler as discordâncias e de dialogar com o ouvinte. Eu acho que isso que enriquece, inclusive, também mais ainda o podcast. Os nossos ouvintes podem ter certeza que... É que nós vivemos na discordância, eu e você, né, Guilherme? Sim, é claro que a gente concorda sobre várias coisas, mas quando a gente está discutindo vários tópicos, nossa, quanta ideia diferente vai surgindo e até a gente chegar num consenso. O Rafael Pimenta, ele também escreve uma mensagem longa a respeito do episódio 75, Cavalos de Troia do Estado. Ele coloca que discorda um pouco na nossa opinião sobre esse assunto. Ele diz que ele é a favor do procedimento de infiltração, como a gente chamou, pelos órgãos de investigação. Só para lembrar os ouvintes, a gente estava falando da Polícia Federal se utilizar de métodos ligados à invasão, né, à exploração de falhas em dispositivos e tal, para fazer a coleta de informações. Ou seja, invadir o telefone de uma pessoa investigada, ou computador, etc., né? E ele coloca assim, obviamente, desde que devidamente autorizado pelo judiciário, assim como é feita na interceptação telefônica e telemática. Perfeito. Até aqui não há discordância, concordamos contigo. Como existe uma lacuna legal quanto a isso, deve haver uma lei que regulamente esse tipo de operação. Que nós dissemos também. Exatamente. Ou mesmo a alteração da lei 9296/96, que acho que é a lei, tu deve saber melhor do que eu. Sim, a lei das interceptação. Né? Antes que isso seja utilizado, definindo inclusive os limites dessa utilização para que se evite o exemplo que disseram, a alteração das provas obtidas. Perfeito. Isso. O objetivo de uma infiltração com software específico para esse fim... Deixa eu interromper. Claro, claro. A questão da alteração da prova obtida, ela não é um problema legal. Ela é um problema tecnológico, na medida certo. Em que quando você interfere no ambiente instalando um malware naquele ambiente, você altera, você mexe com a integridade do ambiente. Certo, e isso não é legal. A lei ela não poderia interferir num problema que é tecnológico. Tô certo ou tô errado, Vinícius? É isso aí, né? É isso aí, né? Nesse aspecto. No momento que você instala um backdoor, uma porta dos fundos num dispositivo, aí você tá alterando o ambiente. Esse é um problema fundamental. Mas enfim, ele coloca aqui... Bom, ele coloca que isso tem que ser resolvido, perfeito. E ele diz ainda, o objetivo de uma infiltração com software específico para este fim é obter dados do dispositivo do alvo, certo? Não vejo muita diferença entre esse processo e o mandado de busca e apreensão que leva o computador do alvo, por exemplo, exceto pelo fato da ciência do mesmo. Assim, ó, sim e não. Rafael, a gente tem... existe uma diferença aqui, sim. Não só a questão da ciência do dono do dispositivo que está sendo apreendido, né? Mas, no caso, uma apreensão, não há essa alteração do ambiente, não há essa alteração do equipamento. O equipamento ele é transportado tal como ele está, no estado que ele se encontra, né? Como o seu usuário deixou. No caso dessa invasão, o ambiente é modificado. E aí a coisa funciona um pouco diferente. Ou seja, enquanto o ambiente está em funcionamento, a coisa é dinâmica, ou seja, tem softwares rodando, tem programas rodando e tal. Enquanto o monitorado, digamos assim, né? O alvo, ele vai continuar usando o celular dele e esse uso vai estar sendo monitorado. Estão sendo geradas coisas novas ali. Né? Isso. E aí a diferença básica é, numa situação no mandado de busca e apreensão, chega lá, apreende, faz as cópias, gera os hashes, pronto, acabou, não tem modificação nenhuma. Já numa invasão, você está modificando o sistema. Você está manipulando o sistema. E um outro ponto que nós conversamos também nesse episódio foi o problema de que para que esse tipo de interceptação ou invasão funcione, né, você precisaria obrigatoriamente deixar o ambiente mais inseguro para todo mundo. Eu já chego nisso. Ah, vai lá então. Na última frase que ele coloca aqui, tá? Nos últimos dois parágrafos aqui. Assim como as interceptações telefônicas / telemáticas, que utilizam sistemas passivos, né? Gostaria de lembrar, a infiltração seria usada contra alvos específicos que estão sendo investigados em processos e não contra a população em geral. Com o juiz analisando, percebendo indícios fortes do crime e autorizada. Por que não? Sem dúvida, tem que ser nos mesmos moldes de uma interceptação telefônica autorizada. Ou seja, não se usa isso como única prova, ou seja, tem que partir de um indício forte, né? E aí você consegue autorização para isso. Perfeito, até aqui também não há discussão. O único ponto que eu colocava é o seguinte, é que não para qualquer crime. E aí a ligação aquela com a questão legal. E inclusive os artigos que nós citamos do professor Fabiano Menck e também do ministro Gilmar Mendes vão no sentido, e conforme também a interpretação tanto da doutrina quanto da jurisprudência alemãs, vão no sentido de que isso só deve acontecer em casos extremos, extremíssimos, né? Apenas em situações com perigo de vida e coisas do gênero. Você não poderia utilizar isso, por exemplo, contra crimes do colarinho branco, por exemplo, né? Apenas como um exemplo, visto que há uma violação, há uma interferência muito grande na privacidade da pessoa, mesmo de um investigado, né? E se a gente leva em consideração também toda essa questão brasileira de vazamentos de escutas, né? Toda semana sai lá nos jornais aí escutas, né? Transcrições de escutas, ou até mesmo as próprias escutas, é algo que deve ser visto com um certo cuidado, assim. Eu fico um pouco preocupado, né? Com a possibilidade de estender isso para qualquer crime, né? Isso que eu seria contra. E aí a última frase dele que diz, sou contra sim a criação deliberada de backdoors, mas a utilização de softwares como o FinSpy, nada contra. O problema com o FinSpy, Rafael, é que esse software, assim como outros criados para esses fins, eles se utilizam de vulnerabilidades que existem no iOS, no Windows, no Android, etc., né? Linux, macOS, etc., para se conseguir fazer a invasão. E, obviamente, o FinSpy e outros softwares do gênero vão ser efetivos, vão ser eficazes, se essas vulnerabilidades permanecerem desconhecidas, se mantiverem como Zero Days. Sim. Né? E esse é o grande problema. Se a polícia passar a utilizar, se o Estado começar a utilizar esse tipo de software, o Estado vai estar de uma maneira direta, incentivando um mercado em que... Pernicioso. É um mercado pernicioso em que problemas de segurança, vulnerabilidades que atingem uma massa muito grande de usuários, e quanto mais gente atingir, mais valioso é para esse tipo de software, né? Essas vulnerabilidades vão ficar ocultas, e aí as pessoas vão estar vulneráveis ao cybercriminoso, entende? Sim. A gente vai estar vulnerável, daqui a pouco eu vou ter o celular invadido porque eu vou entrar numa rede de um cybercafé, né? Ou que eu estou entrando num restaurante, entro na rede e tenho o celular invadido por um furo que já é conhecido há não sei quanto tempo e não tem correção, que sabe que existe, mas não do público em geral, que uma FinFisher dessas, uma empresa dessas, sabe que existe, né? No caso é a Gama, que acho que é a dona da FinFisher, que desenvolve a FinFisher. Não me lembro. É, o FinFisher, FinSpy, etc., acho que é tudo da Gama. E eles, que é a alemã, eles teriam conhecimento dessas vulnerabilidades e guardariam tanto quanto possível para eles. E isso nos tornaria todos nós, empresas, pessoas físicas, etc., inseguros, vulneráveis ao ataque do cibercriminoso na internet para que a polícia ou as polícias, o Estado, etc., possa investigar um percentual ínfimo da população. E uma outra coisa, o que o professor Fabiano Menck coloca também, que na Alemanha se reconheceu de que há um direito fundamental à proteção da privacidade, da confidencialidade e da integridade dos sistemas informáticos. Ou seja, não é bem assim para você sair violando sistemas por qualquer motivo, mesmo para investigar crimes, né? E uma outra coisa que nós não falamos naquele episódio, Vinícius, é o seguinte: a gente está hoje falando em telefones celulares. Isso poderia ser estendido também para um cenário de internet das coisas. E aí seria muito pior ainda, né? A gente não tinha pensado nisso, né? Não tinha comentado isso. Não, a gente não comentou isso no episódio, não. E até como contraponto é essa questão do que a Gama faz com as vulnerabilidades que ela encontra, e assim como outros grupos, outras empresas que vendem esse mesmo tipo de software, né? A gente vai conversar com a Surin daqui a pouco, falando sobre aquela invasão que houve dentro da Kaspersky, na qual foram utilizados três exploits Zero Days, três vulnerabilidades desconhecidas até então. E esse tipo de vulnerabilidade que está sendo utilizada, aí o Sunim vai falar, por governos e tudo mais, para invasão de sistemas, é isso aí que alimenta softwares como o FinSpy. E a nossa bronca com um software desses é justamente tornar todo mundo mais inseguro para que uma ínfima parte da população possa ser monitorada. E ou isso, ou ainda contando com a colaboração das empresas que desenvolvem esses sistemas, né? É, o problema... Que pelo que a gente está vendo, não vai mais acontecer assim tão fácil. Nos Estados Unidos os caras estão brigando lá internamente porque o Google e a Apple resolveram começar a adotar a cifragem por padrão. É, e aí há toda uma tensão política por trás disso. Exatamente. O problema é complexo, né? Não conseguiremos resolver nem abordar tudo isso num ou dois ou três podcasts, né? É muito mais complexo. Envolve questões políticas até que nos fogem do alcance, né? Do nosso alcance, mas enfim. Obrigado. Vamos então para o Rafael Braga, último contato. Ele tem 26 anos e é de Campinas. Deixou um comentário lá no episódio 77, quem paga pelo internet.org. O que que o Rafael disse, Vinícius? Tá, antes de falar com o Rafael Braga, deixa eu mandar um abraço para o Rafael Pimenta, que a gente terminou de ler o e-mail dele. Claro. Não. Obrigado, Rafael. E assim, essas discussões é que tornam o tema interessante. Tá? Sem dúvida. Então, assim como o Rafael, quem mais tiver... dúvidas, críticas, né, discordâncias, por favor, mande e a gente continua a discussão. É bem legal. Sempre leremos aqui. Agora, o Rafael Braga, é o outro Rafael. Tem 26 anos, é de Campinas. nos deixou um comentário no episódio 77, quem paga pela internet.org, né? Ele coloca: Guilherme Vinícius, bom dia. No nosso caso, neste momento, boa tarde, Rafael. Quanto à neutralidade da rede, é conhecido que muitos usuários do serviço Vivo Fibra sofrem com traffic shaping. Em casa mesmo, há momentos que não consigo assistir um vídeo do YouTube com qualidade de 480 pixels, sendo que o contratado é de 50 megabits por segundo. Gostaria de saber a postura de vocês quanto a isso e como nós, usuários, podemos nos defender diante dessa prática. Ah, isso é um problemão. Isso aqui é um problemão. Porque... Deixa só, antes de tu entrar na questão técnica, do ponto de vista legal, nós temos um marco civil que veda esse tipo de prática, né? Simples assim. A legislação não permite. Né? Não há que se falar. Agora tem um problema técnico bem grave aí, né, Vinícius? O problema técnico é o seguinte, é descobrir que isso está acontecendo. É. Quando alguém me pede, como é que eu testo se o meu link realmente é o que estão me entregando, 50 mega, né? Uhum. Eu sempre digo, pega o BitTorrent. Pega o BitTorrent, baixa a imagem no CD, baixa a imagem do Ubuntu lá e tal. E se o BitTorrent conseguir ocupar os teus 50 mega, tu tá com 50 mega. Uma ressalva de que pode estar sendo feito um traffic shaping em cima do BitTorrent também, né? Pode até ser, mas é um pouco mais complicado. É possível, mas é um pouco mais complicado. Até hoje eu nunca tive problema de entupir um link com o BitTorrent, né? De usar todo o link com o BitTorrent. Saber que alguém tá diminuindo o teu... vamos dizer, fazendo traffic shaping, segurando o teu tráfego com o YouTube, por exemplo... A gente desconfia, poxa, meu link tá parado, eu tô acessando o YouTube e não consigo passar de 480, fica trancando toda hora. Sim, pode ser um problema de traffic shaping, pode ser algum gargalo que eles tenham dentro da estrutura, eles poderiam dizer, a gente tá com um gargalo na estrutura aqui e tal, é temporário, uma coisa assim. E podem estar no meio da caminho fazendo um traffic shape que no final das contas é meter um gargalo no tráfego, artificial, né? Mas é engargalar o tráfego. E descobrir que isso está sendo feito é complicado. Conseguir uma prova técnica de que a empresa está efetivamente fazendo um traffic shape, ou seja, engargalando de propósito o teu tráfego, né? É realmente um pouco difícil de se fazer. Então, resta... Fala, Guilherme. Lembra que nós vimos um artigo há um tempo atrás na internet, até eu lembro que tu fez um comentário lá que a forma do cara de se descobrir que era um traffic shaping era fazer certos pings. Aí se o tempo não resolve, né? Você pode ter gargalos, pode ter problema do outro lado, né? Não, até porque se você pegar ping, por exemplo, para fazer esse teste, ping usando o ICMP, né? Ping mesmo, muitas vezes o próprio ICMP é comum a gente dar prioridade para ele. Uhum. Porque é um tráfego de baixo volume, digamos assim. E ele tem uma alta prioridade porque normalmente ele avisa de algum problema na rede, algum problema de conexão, coisa assim. Ele é usado para isso, para sinalizar situações aí estranhas na rede. Então, é útil para todo mundo que ele tenha prioridade sobre todo o resto do tráfego. É. Então, daí você dá um ping, o ping vai tri bem. Aí a conexão TCP vai para o espaço, entende? E tem uma outra coisa. Não vou proteger a empresa, não tem procuração para proteger a empresa nenhuma, mas... problemas de velocidade não se dão apenas por causa de traffic shaping, certo? Certo, mas assim, o que o Rafael Braga, né? Rafael Braga. O que o Rafael Braga tá colocando é que ele tem 50 megabits por segundo e não consegue assistir um vídeo no YouTube a 480 pixels, né? Sim, mas é comum também que haja links diretos com o Google, né? Porque um dos conteúdos mais usados são esses, né? Google, Facebook, YouTube, então... As empresas operadoras também têm links diretos com esses grandes fornecedores. Existem sistemas de cache para tudo isso? Sim, então o Netflix tem também sistemas de cache. Então, assim, ó, eu sei que algumas operadoras fazem. Né? Eu já vi situações aí que de fato fazem. Uhum. Mas tu conseguir chegar à prova disso, ó, estão fazendo traffic shape na minha conexão, né? O conselho deveria ser chamar a Anatel, né? Mas isso por si só já é um problema. Pode ser, mas agora nós com a regulamentação do Marco Civil é provável que venham aí coisas nesse sentido, mas não há como se verificar isso a não ser com algum tipo de auditoria e fiscalização autorizada por esses decretos, né? Porque caso contrário, você não consegue, né, tecnicamente comprovar isso de uma forma importante ou válida, a não ser por uma auditoria. E tem uma coisa interessante, né? Mesmo com o Marco Civil, eu enfrentei uma situação com uma empresa de hosting aqui no Brasil, em que eu solicitei por causa de uma situação uns logs lá de um servidor, né? Uhum. E eles informaram que só tinham os logs dos últimos 7 dias. Pois é. E como é que fica o Marco Civil aí que pede os logs de aplicação por 6 meses? É um pouco complicado, a gente já tem o Marco Civil valendo. É, já vimos isso acontecer outras vezes também, logo depois. Não é a primeira vez. Isso aconteceu alguns meses depois, e aí poderia ser até ser desculpável, enfim, né? Você iniciou a lei, mesmo com o prazo ali antes de ela entrar em vigor. Mas essa última faz um mês, eu acho, nem isso. Pois é. Fica então um abraço aí pro Rafael Braga e seguimos agora, vamos rodar a vinheta do nosso resumo de notícias. Dessa vez um resumo de notícias ampliado, onde a gente discute com um pouco mais de profundidade os temas trazidos pelo nosso amigo Fábio Solino. Vamos então ao resumo de notícias. Vamos lá. Resumo de notícias com Fábio Assolini. Pois bem, estamos então aqui de volta com o nosso amigo Assolini. Tudo bem, Assolini? Como é que tá? Tudo bem. Olá, Vinícius e Guilherme, ouvintes do Segurança Legal. Estamos aqui de volta para comentar as notícias mais recentes aí do nosso mundo da segurança da informação. Ah, e dessa vez ao vivo, né? Porque das últimas duas vezes estivesse aí em viagem, né? E trouxe um material bem interessante para nós, notícias e aí até entrevistas, né, Solino? Exatamente. A gravação ao vivo, né? A gravação, sim, ao vivo com a gravação. Nosso ouvinte não vai estar ouvindo ao vivo. Não vai estar ao vivo. Quem sabe no futuro a gente faz algumas gravações ao vivo, mas enfim. Assolini, temos aí 3 notícias bem interessantes. A primeira delas, uma que mexeu aí com o mundo da segurança nos últimos dias, nas últimas semanas, né? Exatamente. A Kaspersky publicou um relatório bastante detalhado sobre um ataque de APT feito contra a própria empresa. Uhum. Trata-se do Duco, versão 2.0. A própria Kaspersky encontrou e publicou sobre o Duco em 2011, a primeira versão. E agora a Kaspersky encontrou a segunda versão e a própria empresa foi vítima desse ataque. Nós temos aqui alguns detalhes interessantes, os ouvintes poderão depois checar. Bastante detalhe técnico foram publicados nos blogs da empresa. Uhum. Esse ataque ele é interessante ele traz várias coisas diferentes do que viu-se até então em ataques direcionados. Uhum. O ataque começou contra um pequeno escritório da empresa no Sudeste Asiático. E esse ataque ele foi detectado durante testes com uma nova ferramenta de detecção que está sendo desenvolvida pela empresa. Uhum. Quando encontrou-se esse ataque, também foram encontradas vítimas em vários outros países, não só a própria Kaspersky que foi vítima, como foram encontradas empresas vítimas no Oriente Médio, na Ásia, na Europa. E, interessantemente, também foram encontradas infecções ativas desse malware em hotéis na Europa. Nossa. Hotéis os quais estavam envolvidos ou hospedaram reuniões de negociações políticas referente ao programa nuclear iraniano. Esses hotéis hospedaram essas reuniões. Foi mais de um hotel envolvido no incidente e descobriu-se que a rede desses hotéis estava infectada com o Duco 2.0. A Kaspersky acredita que se trata de um governo, se trata de um ataque patrocinado por governo, dado a sua complexidade e dado também a maneira como o ataque é desenvolvido, né? Foram usados 3 zero-days no ataque, lembrando que o famoso Stuxnet, né, o vírus contra sistemas industriais, usava 4 zero-days. A Kaspersky confirmou que foram usados 3 zero-days no ataque. E o objetivo do ataque, de acordo com a Kaspersky, é que justamente o objetivo era roubar informações sobre as soluções de segurança oferecidas pela empresa, soluções que estão sendo desenvolvidas e inclusive soluções contra ataques desse tipo. Uma coisa interessante, Soline, é que a solução, pelo visto, funciona. Exato. Ou seja, no desenvolvimento ela já detectou o APT, detectou o malware. E aí eu queria te perguntar uma coisa, tu citou essa questão de estar relacionado a algum projeto de algum governo, etc., pela complexidade, né, do malware. Isso teria alguma relação, por exemplo, com aquele Equation Group, se não estou enganado? Pois é, essa foi uma pergunta direcionada a Kaspersky sobre esse ataque. Não foi encontrada nenhuma relação direta entre o Equation e o Duco. Eles são códigos distintos, são ataques distintos, porém a única similaridade dos ataques é que, dada a sua complexidade, sabe-se que são governos que estão por trás desses ataques. Uhum. A Kaspersky estima um custo de $50 milhões para você desenvolver uma plataforma para fazer esse tipo de ataque, porque Nossa. Nós sabemos que falhas zero day são compradas, são negociadas no underground. Uhum. E para fazer esse tipo de ataque, governos costumam comprar falhas zero day. E eu gostaria de detalhar mais essas falhas, porque elas são bastante interessantes. Claro. O ataque começou, vejam, senhores, com um documento do Word malicioso. Esse documento do Word malicioso, ele tinha dentro um arquivo TTF. Arquivos TTF são arquivos de fontes. Exato, e esses arquivos, eles são carregados com alguns privilégios dentro do sistema operacional Windows. E quando esse arquivo ele foi aberto, essa fonte maliciosa foi carregada, ela permitiu a exploração de uma falha, o CVE-2014-4148, que foi, vejam vocês, é do ano 2014, que foi corrigido o ano passado pela Microsoft, só que na época do ataque, ela era um zero day, ela ainda não havia sido corrigida, né? Essa fonte maliciosa, quando ela é carregada na memória, ela consegue explorar uma falha no kernel do Windows, o arquivo win32k.sys, e com isso o atacante ganha privilégios administrativos dentro do sistema atacado. Então, mesmo que ele tenha adentrado no sistema com uma conta limitada, ele vai conseguir obter esse acesso. E inicialmente e posteriormente, então, foram usados mais dois zero days. Um deles também de 2014, o CVE-2014-6324, que afeta o Key Center do Kerberos, que é uma tecnologia presente em servidores da Microsoft. E a última falha, vejam os senhores, foi corrigida no último dia 9 de junho, um dia antes da Kaspersky publicar os detalhes do ataque. Essa falha é o CVE-2015-2360, que permite ao atacante elevação de privilégios no sistema atacado e, com isso, fazer movimentos laterais na rede, enfim. Então, isso torna o ataque bastante diferente e soma-se ainda ao fato de que o ataque se valia totalmente ou se instalava totalmente na memória do sistema operacional, evitando a todo custo gravar arquivos no disco. Ficava todo residente em memória o tempo todo. Exatamente. E vejam os senhores que ataque interessante. Com um simples reboot da máquina, isso era necessário para eliminar a infecção. Porém, hoje, nós, nesse mundo computadorizado, servidores raramente são rebootados, ou computadores raramente são desligados. Então, o ataque se valia desse fator para continuar ativo. E com essa elevação de privilégio feita pelo atacante, mesmo, imaginem uma rede. Imaginem que todos os computadores da rede fossem desligados, menos um. E esse menos um estaria infectado. Os outros computadores, ao serem ligados, seriam reinfectados por esse um que se manteve ligado. É tal como aconteceu com o Slammer na época, né? Exatamente. Que ele fazia a mesma coisa. O pessoal saía desligando as máquinas, aí ficava uma máquina lá no cantinho, lá da secretária, com o Slammer rodando, deu, né? Exato, e reinfectava as outras. Em minutos infectava toda a rede de novo. Exatamente. Então, um ataque válido totalmente, carregado totalmente na memória, e entre os poucos arquivos descarregados no disco, gravados no disco, encontraram-se drivers maliciosos, e aqui outra coisa interessante, Esses drivers eram assinados digitalmente com certificados digitais da Foxconn. A Foxconn é uma grande empresa fabricante de hardware no mundo. Sim, é a empresa que fabrica os iPhones, os iPads e outros produtos da Apple, né? Essa empresa foi atacada, teve seus certificados digitais roubados, e esses certificados digitais foram usados para assinar os arquivos, os poucos arquivos do Duco 2.0. Agora, é um ataque para 50 milhões mesmo, né? Exatamente. Porque envolver todas essas questões, né, chave para privada para poder assinar drivers maliciosos, zero days que né, o pessoal não tá nem sabendo ainda, né? Ou seja, tiveram que ser encontrados, ou foram comprados no underground, ou alguém investiu aí meses catando esses zero days, né? Exatamente. Foi um ataque muito bem planejado e pela sua complexidade, então acreditamos que há governos por trás. Para terminar, mais dois detalhes aqui sobre essa notícia. Não é a primeira vez que companhias de segurança são atacadas por ataques desse tipo. Houveram dois episódios no passado. A RSA em 2011 e a Bit9 em 2012 foram atacadas por grupos de ataques direcionados de origem chinesa. Então, não é a primeira vez, e de acordo com a Kaspersky, não foram comprometidos dados dos clientes e nem os sistemas responsáveis pelos produtos de segurança que a empresa fornece. E cabe aqui uma palavra final. Nós comentamos no episódio 76 uma lista publicada pelo governo da Austrália sobre mitigações contra ataques direcionados. Então, os nossos ouvintes que se preocupam com a segurança, ou são administradores de rede, ou têm a missão de manter protegida uma grande rede, eu altamente recomendo a leitura desse documento. Nós comentamos sobre ele lá no episódio 76, sobre formas de você proteger uma rede corporativa contra ataques desse tipo. A própria Kaspersky publicou nos documentos técnicos dicas para evitar esse tipo de ataque, e nós sabemos que as tecnologias atuais de proteção, elas não são eficazes contra esse tipo de malware bastante ousado e bastante eficaz aí contra empresas. É necessário um outro approach, é necessário uma outra forma de defesa, e isso é também discutido nos documentos que foram postados lá no blog da Kaspersky. Eu acredito que tem uma questão também importante, que não se trata apenas da questão da defesa digital, né? Mas a gente tem um problema de defesa nível de Estado, né? Porque legalmente, salvo engano da minha parte, não há nada que se possa fazer contra isso a partir do momento em que o Estado, né, decide promover um ataque dessa natureza. Não há o que fazer, a não ser em nível de acordo internacional ou coisa do gênero. Mas fora isso, o que um país vai fazer contra o outro, né? Sendo que envolve até mesmo questões de soberania, né? Sim, e há um agravante, né, nesses casos de ataques direcionados feitos por governo. Toda essa tecnologia, todos esses zero days e maneiras de ataque usadas por esses governos, mais tarde elas são adicionadas ou elas são adotadas por grupos de cibercriminosos que fazem o malware do dia a dia. O resultado final é que esse malware do dia a dia que a gente vê circulando hoje estão adotando também essas técnicas mais avançadas usadas em malware de origem governamental. Se vocês me permitem um exemplo, nós temos um trojan bancário bastante ativo hoje na Europa, conhecido como Direza. Esse trojan bancário, ele também se vale da técnica de se instalar totalmente na memória ou no registro do Windows, evitando a todo custo gravar arquivos no disco, né? Isso torna a proteção mais difícil. Então, essas ideias usadas em malware de origem governamental são posteriormente adotadas por esses cibercriminosos e isso mina a segurança de todos. Claro. E deixa eu te perguntar outra coisa, Soline. Foi só o Windows afetado ou houve outras plataformas também? Não, nesse ataque, a Kaspersky, o Duco afeta apenas o sistema operacional Windows. Mas há um fator Windows, sim. Mas há um fator interessante aí, que foram encontrados traços nesse pacote do Duco 2.0 de ataques contra sistemas industriais, sistemas SCADA. especificamente sistemas da Siemens, novamente. Ai, ai, ai. Esses detalhes, nós não sabemos ainda todos os detalhes, isso deve vir a público dentro de algum tempo. Solini, mais uma coisa. O que a gente está vendo aí, ou seja, isso aconteceu em 2014, foi a época houve a detecção, correto? Exato. Tá, e o relatório veio a público agora recentemente. Exato. Então a gente está olhando aí, considerando apenas o tempo entre a detecção e a publicação, a gente está olhando aí quase um ano de diferença, né? Aproximadamente, foi mais ou menos no segundo semestre de 2014, né? Exato. Tá, fala. Sim, sim. Não, eu ia colocar o seguinte, em 2014 foi descoberto, então o que a gente está olhando aí provavelmente é uma tecnologia, digamos assim, de invasão desenvolvida o quê? Há 2 anos, quase? Não dá para precisar exatamente, mas a publicação do reporte demorou porque uma das falhas ainda não havia correção. Né? Uhum, sim. Então foi que é o CVE 2015-2360, que ele foi corrigido agora no update da Microsoft de 9 de junho. Uhum. Então foi feito o report para a Microsoft, foi esperado a publicação a correção dessa vulnerabilidade para então tornar-se público o ataque. Claro, né? Claro. Sim, então, senão você contribui para a insegurança, liberando esse zero day que poderia ser explorado até a correção, né? Uhum. Exatamente. Então, dos 3 zero days usados, 2 já haviam sido corrigidos, porque foram usados em outros ataques também, com outros objetivos, e esse último então foi o que, de certa forma, segurou a publicação do report. E sim, nós não estamos falando de um ataque recente, nós estamos falando de um ataque que ocorreu o ano passado e que, cuja publicação se deu agora por esse motivo. Perfeito, mas é possível que essa tecnologia que eles utilizaram já exista há bem mais tempo do sim. que de quando foi detectado, né? Exatamente. Então, esses zero days de 2014 que foram usados no ataque, é provável que eles estejam na mão dos atacantes já há algum tempo. Eu me lembro agora de uma pesquisa da Symantec, que eles afirmam que geralmente um zero day fica na mão do atacante por, em média, 18 meses antes disso ser usado num ataque e ser definitivamente corrigido. Então esse zero day, ele tem um tempo de vida, esse tempo calculado aí pela Symantec é de 18 meses, então acreditamos que esse ataque, essa falha estava em poder dos atacantes já por um tempo posterior a isso. Isso me sinto, sabe quando a gente olha as estrelas, assim, a gente sabe que a gente está vendo a luz de estrelas que já não existem mais, né? Exato. Que leva um tempo para a luz chegar, leva um tempo para se propagar. Me parece um pouco disso, ou seja, a gente está vendo hoje, foto, né? A gente está vendo hoje o estado da arte, talvez de um ano e meio atrás, talvez até 2 anos atrás. E sabe-se lá o que não tem hoje em desenvolvimento, né? Exatamente, leva-se um tempo para detectar esse tipo de ataque, porque a premissa do atacante é justamente passar desapercebido ou deixar o menor número possível de rastros para que ele não seja pego, né? Uhum. São operações muito bem financiadas, muito bem planejadas, então leva-se um tempo para descobrir esse tipo de ataque depois que ele é iniciado. Dificilmente esse tipo de ataque ele é identificado logo no seu início. Sim. Tem uma outra questão que eu gostaria de colocar também, Soline, é a forma. Tá bom que a gente não tá fazendo aqui nenhum merchan pra Kaspersky, né? Embora todo mundo saiba que a Soline trabalha na Kaspersky, mas foi muito interessante a maneira como a Kaspersky tá lidando com esse incidente, né? Corrido dentro de casa. E dá um bom exemplo de como as empresas podem beneficiar, vamos dizer assim, o ecossistema como um todo, né, publicando detalhes do que aconteceu, e isso não necessariamente reverte contra a imagem da empresa. Nesses últimos tempos, assim, é um bom exemplo nesse sentido, né? Exato. A empresa escolheu ser totalmente aberta, totalmente transparente, publicando todos os detalhes técnicos desse ataque. Uhum. Justamente por isso, porque nós acreditamos que tornando público as técnicas, o modus operandi do atacante, nós vamos estar contribuindo com a segurança de todos. E isso com relação à forma como o ataque foi detectado, isso me lembrou um outro incidente envolvendo o governo dos Estados Unidos, também recente, um ataque feito contra o Office of Personnel Management, que é um órgão do governo americano que reúne dados de cidadãos civis, militares. Esse órgão ele foi atacado, muita informação foi roubada, e esse ataque ele foi descoberto também durante a verificação de um produto de segurança. Então, foi o mesmo se passou na Kaspersky durante os testes com uma nova solução de segurança, foi que se encontrou esse ataque. Então, a empresa foi totalmente clara e acho que isso é exemplar no mundo da segurança. Seria muito bom que as outras empresas também o fossem, porque nós sabemos que outras companhias de segurança são atacadas. Eu me lembro agora que os mantenedores do PHP também, quando são atacados, publicam todos os detalhes sobre os ataques, eles já tiveram incidentes onde o website foi hackeado, eles compartilham todos os detalhes técnicos para que os leitores, para que os seus usuários saibam e, de certa forma, para preparar melhor a indústria de segurança contra esse tipo de ataque. Duas coisas aí, pessoal. A primeira delas é que o nosso anteprojeto de lei de proteção de dados, ele já está prevendo lá no uma parte dele, um dever de notificação de incidentes quando há violação de dados pessoais. Claro, não seria esse bem o caso, mas apenas fazendo um paralelo, em breve aqui, se a gente conseguir aprovar essa lei de proteção de dados, nós teremos aí um novo dever, que é o dever de notificar incidentes. E um outro ponto é que a academia também comenta sobre esse aspecto de comunicar, de disponibilizar detalhes sobre incidentes em um artigo de um professor chamado Peter Swire. O nome do artigo é A Model for When Disclosure Helps Security. Então, a gente já falou sobre esse artigo, uhum. Vinícius, agora não estou lembrado em qual episódio. Mas a gente vai colocar no show notes também para quem tiver interesse e ver, na verdade, esse é o ponto. Fazer disclosure, sim, ajuda a segurança, não em todas as situações, mas em situações como essa, ajuda a promover o ecossistema de segurança. Né? Exatamente. Ok, a próxima notícia, senhores, foi publicada mês passado, bastante interessante. A Symantec publicou, a Symantec encontrou uma versão do PuTTY, o aplicativo PuTTY usado para acessos em servidores, uhum. acessos remotos, especialmente pelo SSH. Uhum. A empresa encontrou uma versão com backdoor do PuTTY e que, se uma vez utilizada, essa versão backdoorizada roubaria as credenciais e enviaria para o atacante. Isso é muito ruim, né? Isso é muito péssimo. Porque o PuTTY é um, sei lá, 10 entre 10 administradores de rede usam o PuTTY, né? Exatamente. A Symantec publicou que ele está... essa versão backdoorizada, ela está... está sendo distribuída desde 2013, então ela já está há algum tempo aí. Ela foi encontrada em site de downloads de terceiros, não foi encontrada no site oficial, porém, como o PuTTY ele é open source, o código fonte dele está publicado no site oficial, essa versão backdoorizada ela foi compilada a partir dos sources originais. Né? Uhum. Então aí a dica para administradores de rede é sempre baixar do site oficial, e há casos onde os administradores compilam a própria ferramenta, baixam o código fonte e fazem a compilação, é fazer a verificação do hash, se o arquivo compilado no processo final, se o hash dele é igual ao hash que está no site. Uhum. Geralmente desenvolvedores fazem isso, colocam essa informação lá. Então aí tomar bastante cuidado com isso, porque como vocês disseram, é uma ferramenta muito popular. E a gente tem dois problemas aí, né? Um problema que tem a ver com a falta de costume de se verificar o hash daquilo que se baixa da internet. Exato. Porque tá lá, né? Muita gente olha aquele arquivo .md5 lá que tem junto e fica com cara de ponto de interrogação, né? Outros sabem do que se trata, mas eu tô baixando do site original, do site quente, digamos assim, né? Sim. Do site oficial, então não tem nenhum grande problema. E a gente tem um outro tipo de problema, que é a questão de downloads feitos em cima de HTTP, né? Ou FTP, sem nenhum tipo de proteção. Já se tem ferramentas, vamos chamar assim, mundanas na área da segurança. Sim. Para se fazer, para se infectar com um backdoor, um executável, enquanto ele está em processo de ser baixado do site. Exatamente. Então, um ataque de main in the middle pode alterar esses instaladores. Então ficar usando rede aí em shopping, ficar usando rede sem fio. Ah, encontrei uma rede sem fio aberta aqui, que legal. Conecta e começa a baixar coisas e... Também não é algo que se deva fazer, assim, se há alguma preocupação com a segurança, né? Exatamente. E outra notícia ainda relacionada aqui ao mundo do open source, é um site de downloads bastante conhecido e bastante popular entre os desenvolvedores de ferramentas open source, é o SourceForge. O SourceForge foi pego recentemente distribuindo instaladores de programas open source, de programas gratuitos. Esses instaladores foram adicionados, né? Adware, né? Softwares comerciais que ficam exibindo propaganda, enfim, numa tentativa aí do SourceForge de ganhar algum dinheiro, né, com esses instaladores. A notícia deixou desenvolvedores open source irados, né? Uhum. Isso foi encontrado no GIMP, que é um software de edição de imagens, né, similar ao Photoshop, é um software open source, e na hora de descarregá-lo lá do SourceForge, o instalador ele vinha adicionado dentro do instalador também um instalador de um adware. Isso deixou a comunidade bastante... a comunidade de software livre bastante irada, porque trata-se de um site bastante popular. E, novamente, aqui cabe cuidado de vocês preferir sempre o site do desenvolvedor. Infelizmente, alguns projetos de software open source se valem do SourceForge para distribuir todo o seu conteúdo. E, nesse caso, fica complicado, porque nem todos os usuários... Tenha o cuidado de verificar todo o passo a passo na hora de instalar um software, e com isso acabam instalando programas de terceiro, geralmente adware, no seu computador. No mesmo sentido, isso acaba me lembrando, Assoline, a questão do Java, né, e da sua famosa Ask Bar. A gente também teve algumas novidades aí nesse sentido, né? Exatamente, ainda falando sobre adware, que vem junto com instaladores legítimos, né? Recentemente a Microsoft resolveu detectar todas as versões antigas do Ask Toolbar, que é um toolbar que se acopla ao Internet Explorer e que é famosa porque ela é distribuída junto com o instalador do Java, né, distribuído pela Oracle. E aí a Microsoft resolveu então detectar todas as versões antigas, menos a versão mais nova, porque houve um acordo do Ask.com com a Microsoft para que a nova versão desse toolbar fosse eliminada, alguns recursos um pouco... alguns recursos típicos de adware, né? Com isso, a ferramenta se removeu esses comportamentos, e a Microsoft passou então a detectar as versões antigas que não serão atualizadas, né? Agora, sim? Eu vou fazer uma pergunta para a qual eu sei que não tem a resposta. Mas por que a Oracle distribui esse negócio com Java, cara? Por que ela faz isso? Qual é a razão de distribuir uma barra dessas junto com Java? Há motivos financeiros por trás disso. Não, sem dúvida, mas é um negócio da Oracle. Isso, ou seja, instalar barra de navegador. Eu não sei, me parece uma coisa muito estranha. Parece alguém que vende carros e junto ele resolve tirar um por fora ali vendendo pirulito para os filhos dos compradores dos carros, entende? Exato. Nós estamos numa situação interessante em que, imagina, o usuário vai instalar o Java, ele opta pela instalação do Ask Toolbar e imediatamente a proteção anti-malware presente nativa no Windows vai remover o toolbar. Então, nós estamos nessa situação hoje. Além de ser uma barra ultra inconveniente, né? Às vezes, quando a gente pega computadores de conhecidos, assim, vê aquela barra ali, começa a interferir nos resultados. Nossa, aquilo é muito chato mesmo. E as pessoas nem sabem que aquilo ali está sendo instalado, vão no next, né? Então, acabam nem dando o seu real consentimento, na verdade, para fazer aquilo. Exatamente. Por último, Assoline, temos aí um belo dossiê que foi lançado essa semana pelo site Tecmundo, né? Exatamente, o Tecmundo publicou um dossiê bastante detalhado, bastante interessante, eu recomendo a todos os ouvintes que vejam, sobre dados, base de dados de origem governamental sendo vendidas, sendo negociadas na internet, no Facebook, e também dados de base de dados particulares de empresas que trabalham com informação financeira, né? Uhum. Essas bases são negociadas tanto a base quanto o acesso a elas. O repórter que fez o dossiê fez um trabalho brilhante. Ele encontrou, por exemplo, credenciais que dão acesso à base de dados da Receita sendo vendidos por R$140, ou ainda alguns serviços de consulta, como por exemplo MOC Consultas, que vende por R$150 acesso à base de dados da Receita Federal, Equifax, 70 consultas da base do Serasa. E o mais preocupante seria um acesso à base de dados do SUS, que é o Sistema Único de Saúde, que sabemos é uma base de dados gigantesca, com informações de todos os cidadãos brasileiros, CPF, e nome, ultra endereço. Sensíveis, né? Informações ultra sensíveis, além dessas, né? Exatamente. No dossiê eles encontraram essas bases de dados sendo negociadas e cuja compra pode ser feita com Bitcoin. Encontraram ainda a base de dados do Denatran sendo vendida por R$600. E a conclusão final do dossiê é que tal volume de exposição de dados governamentais só é possível com o envolvimento com a corrupção de funcionários públicos. Então eles concluem o dossiê com essa afirmação de que há funcionários públicos envolvidos nesses esquemas. E aí, novamente, chama-se a urgência do nosso projeto de proteção a dados pessoais, que nós sabemos ainda não foi aprovado. Uma situação terrível que se passa com os dados dos cidadãos brasileiros. O que me chama a atenção aí, na verdade, essa conclusão é uma hipótese que eles propõem. Segundo eu li ali, me parece que eles não têm uma prova de que isso realmente aconteceu, mas tudo leva a crer de que há uma colaboração, porque seria impossível obter acesso a tantas bases de dados de forma simultânea, né? Então esse seria o primeiro ponto. Exato. Eu gostaria de lembrar que lá em 2008, inclusive, eu escrevi um artigo sobre isso, eu não tô achando ele aqui agora, mas eu achei o artigo que tu escreveu sobre isso, Guilherme, em 2008, venda de informações sigilosas por camelôs. Ah, sim. É verdade. O pessoal tava vendendo ali na CDs, na Santa Efigênia, tava vendendo CDs com declarações de imposto de renda, com dados do Detran, E coisas que a priori, na época se estava discutindo isso, vieram de dentro, né? Provavelmente, pelo volume e pela, vamos dizer assim, pela atualização das informações. Sim, sim. Eram informações bem recentes, assim, bem atualizadas. Então, sabe um outro problema também que me chama a atenção? É que, primeiro, envolve órgãos públicos, né, e empresas privadas, o que é muito difícil de lidar, porque aparentemente essas pessoas estão agregando de alguma forma outros bancos de dados. É isso, né, Soline? Há um tipo ali de venda que você não acessa esses dados diretamente, mas sim um sistema dessas pessoas que permite um acesso indireto a essas bases. Seria isso, né? Exatamente, os criminosos criam painéis onde eles centralizam as consultas e, por exemplo, a partir de um número de CPF ou número de RG, é feita uma busca nessas bases às quais os criminosos têm acesso, e essa informação é disponibilizada então para o assinante do serviço. Isso permite com que o criminoso venda o acesso a essa base como serviço, onde o interessado em obter essas informações paga uma mensalidade. Vejam vocês. Que coisa impressionante. É interessante também que eles não têm. Isso não é Tor, né? Não é da rede Tor, não é? Isso aí é o pessoal tá anunciando no isso no Facebook, né? Exato. Está disponível no bom e velho Facebook. Então, dada o sentimento de impunidade dos criminosos que estão lidando com isso. Eu lembro aqui de dois princípios desse anteprojeto de lei de proteção de dados que acredito que não vão ser alterados, que um deles é o princípio da segurança e o outro é o princípio da prevenção. O primeiro é óbvio, né? Qualquer sistema que lide com dados pessoais, isso, tanto no âmbito privado como no público, né, eles devem ter um mínimo, né, não é, ou melhor, não é nem o mínimo, são medidas adequadas de segurança técnicas e organizacionais também para promover que esse tipo de vazamento não exista. E um dos grandes problemas, não apenas envolvendo esse sistema, mas outros sistemas que a gente já viu aqui no Rio Grande do Sul, como o sistema Consultas Integradas, é um certo descontrole em questões de autenticação, porque esse documento ele mostra que parece que seriam utilizadas contas, né, credenciais de pessoas que já teriam saído dos órgãos públicos e as suas contas não foram canceladas. Ora, a gente sabe que no mundo da segurança essa é uma das práticas mais conhecidas de cancelamento, gerenciamento de contas de pessoas que saem das empresas. É o mínimo, né? É o básico. É o mínimo, não é nada muito, né, questões de evitar que duas pessoas se loguem ao mesmo tempo com a mesma conta, limitação de endereços de IPs, uso de certificados digitais, que não são muito difíceis e que, não digo que resolveriam o problema, mas conteriam essa avalanche, essa cachoeira de vazamento de dados que esse relatório está demonstrando, né? Não acha, Soninho? Exatamente. O governo ainda tem que avançar bastante nisso, a proteção dos dados dos cidadãos brasileiros, de todos nós. E há também aqui serviços como o Serasa, né, envolvido. Lembrando que a outra forma de obtenção dessas bases de dados são explorando falhas nesses serviços que têm uma interface web, uma interface pública. Uhum. Eu me lembro de reportar ao governo brasileiro no ano de 2010 duas falhas bastante sérias no site do Ministério do Trabalho que davam acesso à base completa de todos os cidadãos brasileiros que estava lá pública no site, né? E a outra forma de obtenção dessas credenciais é através de malware. Não é novidade que esses serviços são atacados também por malware de origem brasileira, que tem o objetivo de roubar credenciais. Entre eles, aí, o mais atacado é o Serasa, que é a base de dados mais popular. E aí, só lembrando essa questão das credenciais, né? Roubar credenciais, né? A gente teve um exemplo, estou adicionando uma notícia aqui no teu quadro aqui, Solim. Ok. Um exemplo do LastPass, né? O exemplo de como aquela velha ideia que alguns governos têm aí, que alguns políticos propõem de um lugar central com todas as chaves e coisas assim, é um perigo, é o que aconteceu com o LastPass agora essa semana, em que eles tiveram um pequeno probleminha lá de segurança, que não, a priori não vazou as senhas de ninguém, né? Mas eles estão pedindo que todo mundo troque as suas senhas, né? Exatamente. O pessoal conseguiu roubar alguns hashes, conseguiu roubar alguns dados como o e-mail de recuperação, dicas de senha, esse tipo de coisa. Exato, e como nós sabemos que o poder computacional cresce a cada dia, então base de dados que estejam cifradas, em algum momento elas serão decifradas. Serão decifradas, e, né? E essas senhas serão obtidas de alguma forma. Foi por isso que o serviço orientou seus usuários a trocarem a senha mestra, né? Vale aí novamente, você tem que usar uma outra tecnologia para se proteger, que é a dupla autenticação. Sim, verdade. Também. O duplo fator de autenticação que sites populares como o Facebook e o próprio Google, através do Gmail, na conta do Google, já fornecem isso há algum tempo, essa possibilidade, e você vê muito pouca gente utilizando. É verdade. Tem que haver aí um dever ampliado de segurança nesse tipo de serviço. Não é possível que você consiga acessar tão facilmente assim, de forma tão descontrolada, serviços que só podem ser acessados em condições bem limitadas, né? Por empresas, apenas por certas empresas, com a demonstração de interesse ou com a demonstração de legal, inclusive, de que elas podem acessar esses serviços. É realmente absurdo. É claro que outro ponto é que esse dossiê ele não diz que as empresas participaram diretamente ou ativamente, né, nesses vazamentos. Não, me parece que realmente é uma questão de negligência, segundo o dossiê aponta, né? Ou vocês acham que é isso, né? Exatamente. No caso de empresas privadas, geralmente elas são vítimas, credenciais são roubadas, ou credenciais de funcionários, ou credenciais de clientes, né? Agora, no caso do governo, são credenciais de funcionários, ou, como diz o dossiê, envolvimento de funcionários. Perfeito. Tem um. Pensando agora nisso tudo que a gente estava falando, né? Eu não sei se foi o Diego Aranha que retuitou isso aqui do Marcos Hanun no Twitter, ou se foi tu, Assolini, agora não sei, tu vai poder me dizer agora. Que uma seguinte frase, né? Se você não está deprimido pela segurança, você provavelmente não entende ela bem o suficiente. Exato. É. Com essa frase, eu acho que... Porque no final, é que no final das contas a gente vai vendo... Caramba, tem tanto... Primeiro, tem as coisas básicas que tem que ser feitas e que muita gente não faz. Exato. Né? Que é o fundamental, é o feijão com arroz, digamos assim, que deve ser feito. E aí, mesmo que se faça esse feijão com arroz, que as empresas têm que ter o dever de fazer, a gente ainda tem essas pragas como esses APTs aí, né, ultra avançados, que utilizam zero days que nem se sabia que existia, né, até que eles viessem à luz, né? E aí ter que lidar com toda essa, todo esse ambiente, né, até vamos dizer assim, hostil, a segurança é uma coisa bem... Bem complicado, né? Só para arrematar aqui, Vinícius, eu me lembro dessa questão do LastPass, que me parece que só seriam afetadas as pessoas que utilizavam a mesma senha do LastPass em outros serviços, né? Então essa é uma tecnologia também muito boa, né? Não use, não repita suas senhas, a mesma senha em mais prática, de um serviço. Uma prática muito boa, né? É, não uma repetir. Prática, mas eu falo tecnologia de fora, bem entre aspas mesmo, porque não é uma tecnologia, entende? É basta não utilizar realmente para evitar esse tipo de coisa. Acabamos fazendo, então, aqui um resumo de notícias ampliado, né? Porque o papo estava tão bom e os assuntos eram tão interessantes que conseguimos fazer um episódio inteiro aí de resumo de notícias e... Para o próximo, aí seguiremos com o tema que nós tínhamos ampliado. Vocês querem fazer, então, as suas considerações finais aí, pessoal? Agradeço a atenção dos ouvintes e nós nos vemos na próxima edição. Ótimo, ótimo. Então, pessoal, nos encontraremos, então, na próxima edição do podcast Segurança Legal. Até a próxima. Até a próxima. Dark night of your sin is closed.